ela vem chegando, vagabundo, eu tô ligado. A espera é difícil, mas aguardo no sapato. Ela vem chegando. Ela vem chegando, vagabundo, eu tô ligado. Ela vem chegando, quando sinto seu perfume eu já vou me aproximando. É tão fácil te encontrar no ar, não dá pra controlar. Momentos que fico sem você, só fico a procurar. E depois aquele clima, o que predomina, igual quando os vagabundos botam os copos pra cima. Tipo, comemoração, é muito bom te ter em minha mão. Então não tire minha razão, que eu não mudo de opinião facilmente. Só quem conhece entende. Cone eficaz e brefa, taca na seda e acende. Essa espera é tão difícil, acho que eu tô vendo brilho, mas ainda é só o início. Ela vem chegando estonteante, tonteando a minha visão. Me deixou largado, comprometeu minha concentração. Quando ela chega é tipo iluminação, clareia minha mente e o dia do coração. Ela vem, entorta espaço, dobra e distorce espaço. Transformou meu bolso escasso, já me dominou tão fácil então. Chega pra cá que teu gosto contagia, nos momentos bons e tristes só quero sua companhia. Eu só quero ter você, pra gente poder fazer a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda. Ela chegou pra enfeitiçar, de vestido decotado fez o fogo propagar. Sorte ouvi dizer que muitos querem apagar, mas se depender de mim eu deixo tudo se queimar. Ela vai te hipnotizar, ouvinte a voz desestabilizar. Com seu brilho cativante, diamante no olhar, cada dia longe dela faz a flor da paz secar. Ela vai chegar e eu já ouço sua buzina. Sempre que ela brota no local, isso já me alucina. Com elegância de Londrina, eu já me apeguei. Hoje sei que foi ela que eu sempre precisei. Aperta essa gostosa na sua roupa, sabor tangerina. Vem na disciplina, me tirar dessa rotina. A gente sempre se diverte, dane-se a resina. É mal falada, mas só quem perde é quem discrimina. Atividade com essa mina sempre faz bater a fome. Rod te examina, é natural, isso é silicone. Quando tô com ela, a mente melhora. Raciocina, um, dois, já sumi na neblina. Eu só quero ter você, pra gente poder fazer a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda, a nossa onda. Nossa onda. Agora.